coração batido. Amado Batista, 40 anos, ao vivo em Brasília. A trajetória musical do cantor e compositor em um DVD comemorativo. Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão pouco estou fora de forma. Eu sou um cidadão como outro qualquer, te respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. A voz inconfundível de Amado Batista em um show emblemático. Eu sou igualzinho a você. Este casamento imundo e sujo me acabou de ver. São 40 anos de carreira e clássicos inesquecíveis. Não quero pra nenhum de vocês. Saudade daqueles tempos, tempos que não voltam mais. Eu era um garotinho, seu namoradinho, amigo de seus pais. Dói, dói, dói, dói saber. Se eu fosse um empresário e andasse de Ferrari, ela parava pra me ver. Amado Batista, 40 anos, um presente aos fãs.